おい、おい、おい、おい、きき、き、き、き、き、き、き、き、き、き、き、き、ai, mas que loucura, tudo bem? E começamos mais um podcast aqui no Barraco do BK, o lugar onde você veio pra ficar. Ah, que coisa maravilhosa, dia 12 de maio de 2011, são 3 horas e 29 de uma quinta-feira, a data em que tudo acontece pra você, meu amiguinho. Estamos iniciando mais um podcast aqui cheio de tico-tico, cheio de dengo-dengo, cheio de nhu-nhu e bi-bi-bi, pra botar no cu de quem não sabe nada. Ei, nega, tudo bem? Tudo legalzinho? Como você pode perceber, eu tive que fazer... Agora vamos fazer uns anúncios rápidos, né? Eu tive que tirar os comentários aqui do meu barraco, porque tá foda. Vocês estão muito zoeiros, vocês são muito bagunceiros. Não dá, eu quero conversar, quero trocar uma ideia, quero falar de uns papos. Aí vocês despiroca, vem vagabundo falar de cu. Por que que essa fixação em cu? Eu sou um senhor de 47 anos, eu nem sei mais, nem tenho interesse em meter. Já botei 3 filhos no mundo, já tô satisfeito com a patroa. Pra que negócio de cu? Tudo é cu, tudo é cu. Pô, essa quer zoar, então zoa na tua casa. No meu barraco não, porque, pô, eu não tenho paciência de ficar clicando, tira comentário, tira... Ah, deixa tudo aí pra gente rir, pô, porque quer rir? Você quer rir? Assiste o Zorra Total, ou então vai lá ver aquelas comédias stand-up, vai lá, vai rir lá, meu, porra, você quer rir aqui, porra, aqui não é um blog de comédia, isso aqui não é um podcast de comédia, tarado, e nem de pornografia, de falar de buceta, de cu, come meu cu, e que eu sou feio pra caralho, que tem que meu cu, que meu cu, velho, então tá fora esses comentários, encheu o saco, quando, ai, peidei pela boca, quando me der vontade eu ponho de volta os comentários, viu, antes que você pense alguma coisa. Também eu quero aproveitar o nosso espaço aqui no nosso podcast para anunciar uma promoçãozinha especial aqui dos livros da Nega Véia. Estamos fazendo uma promoção muito legalzinha, muito bonitinha com nossos livros. Você, por uma oferta especial, sabe que o meu nome custa 25 pau na minha mão, né? Mas vem autografado, marcador de página, tico-tico, tititi. Vem um monte de coisinha, o frete é grátis, né? Mas agora vamos fazer o seguinte, eu estou oferecendo para você o Mil Nomes, né? Mas o mundo sensual, tudo começa com M, né? M de malucão, de maluco, esse cara é maluco. Mundo sem sol, mais o Mil Nomes pela bagatela de 30. Não, pela bagatela de 40 conto. Quarentinha, mas você chorar, faz 30, vamos fazer 35, 35, frete grátis, tá bom pra você? 35, Mil Nomes, Mundo sem sol, autografado. Só o Mundo sem sol não tem marcadorzinho de página, né? Tem a orelhinha dele que você usa lá. Mundo sem sol, Mil Nomes. Pela bagatela de R$35, frete grátis. Ou então, se você for doido, compre 2 Mil Nomes, 2 exemplares do Meu Nome, leve grátis 1 exemplar do Mundo Sem Sol. Olha que promoção maravilhosa aqui no telemarketing da Nega Véia. Olha que coisa bacaninha. 2 exemplares autografados, um você dá pro teu inimigo, o outro você enfia no cu. Do Mil Nomes para você se divertir à vontade, grátis. Os últimos exemplares do Raimundo Sem Sol, né? Porque agora a gente tá batalhando pra soltar ele em PDF na Amazon. Na verdade, a gente tá adiantado bastante com essa coisa de livro digital, né? Mas não vamos mudar de assunto. Deixa eu fechar o comercialzinho aqui da nossa propagandística. Então, veja bem, neguinho. 2 livros especiais. 2 livros aqui do Mil Nomes. Ganhe grátis 1 exemplar do Raimundo Sem Sol. Aí a bagatela de quarentinha. Quarentinha. Olha que teta. Olha que teta. Mais do que isso, só comprando uma lambreta que você não aguenta. Ei, que legal. Agora, falando um negocinho dos nossos trabalhos aqui, que afinal o podcast é meu, vou falar das minhas coisas, pô, vou falar das coisas dos outros, quero que todo mundo morra. Não morre pra poder comprar meu livro. Eu quero falar o seguinte, estamos batalhando lá com a Ícone pra ver se a gente lança o Mil Nomes na versão digital, para PDF, ou então e-book. Muito neguinho falando que no Brasil não vai pegar e-book. Eu me lembro que o imbecil lá de um fórum do... Bom, se o cara curte Disney, já não é bom da cabeça, né? Se ele coleciona gibi do Pato Donald, ele já não tem bosta nenhuma na cabeça. O camarada vira pra mim e fala que, né, tava o Leorade lá no meio, então você vê que só os melhores, né, só o ponta firme, as pessoas que acrescentam muito a sua vida. Então o camarada vira pra mim, que não vai pegar, a STI, fabricante de computadores, já soltou o iPad deles, né, a versãozinha deles, que não tem todos os recursos maravilhosos e mirabolantes do iPad, mas funciona do mesmo, tem uma tela do mesmo tamanho, tá, 300 pau. Existem outras empresas que estão começando a trazer 300, 250 e já pega um aparelhinho desse. A tendência é se tornar cada vez mais popular. Da mesma maneira que eu tenho aqui na minha frente, tenho dois MP3 players chinesinho que eu fui acumulando e 2 GB cada um. Estão parados aqui, não uso nem como pendrive, porque é inútil, né? Está parado aqui, ou seja, a tendência da tecnologia nos tornar, a se tornar cada vez mais acessível e nos tornar mais passíveis de divulgar nossas ideias, de divulgar nosso trabalho. Então, para você que escreve, para você que faz quadrinhos, para você que batalha na área, esse é um bom momento para você ir para o webcomics, para você ir para o livro digital, diagramar bonitinho, fazer um trabalho bacana e começar a trabalhar nesse sentido, porque a tecnologia veio para nos ajudar, para tirar essa porcaria de editora que só atrapalha a nossa vida, tirar da frente distribuidora, gráfica. Você vai direto no teu público. Eu martelo muito nesse sentido, né? Porque esse é o caminho, essa é a tendência. E aproveitando também, falando que realmente o nosso site do Mil Nomes, a gente era para lançar, fazendo um lançamento, não rolou, porque a patroa está enrolada de trampo. Eu também sou um péssimo programador, não é a minha área. Então a gente vai tocando devagarinho, dentro da medida possível, mas a gente vai nessa área. Uma outra boa notícia também, que eu mandei o Mil Nomes para um produtor muito poderoso do Cartoon Network nos Estados Unidos, graças ao Facebook. No Orkut não rola. No Orkut não rola esses contatos, porque, você sabe, o Orkut é uma favela virtual, só tem porcaria ali, favelado, só tem brasileiro. Se tem brasileiro, você pode ver que vai ser uma bosta. Então, eu, no Facebook, eu contactei vários ilustradores, contactei várias pessoas que são da área de quadrinhos, que é da área de ilustração, que é da área de produção de animação, e um deles, eu conversando com um cara muito gente boa, não vou citar o nome para você não ir lá encher o saco do cara, que eu sei que esse podcast é ouvido até por quem não gosta de mim, né? Todo mundo, neguinho, vem correndo para ouvir o que eu tô falando, né? É engraçado, a gente vira referencial da putada, né? Todo mundo odeia o BK. O pessoal odeia o BK, processa o BK, xinga o BK, quer zoar com o BK, quer deixar o BK louco, quer prejudicar o BK, quer prejudicar a família do BK, que ninguém liga aqui em casa ainda, né? Pode ligar, 2503-7792, 011-2503-7792, ou aqui no meu celular, 011-9158-7792. Percebi que o final, o meu celular é da Claro, o outro é da, a conta que a gente tem aqui é da NET, mas os finais do telefone são iguais, né? 7792, é interessante isso, né? Então você pode ligar, pode correr atrás, pode encher o saco, pode ligar aqui, que a gente não tem medo de cara feia, mas é interessante, todo mundo vem aqui, todos os caras que me detestam são loucos pra vir ouvir, né? Vagabundo processa a gente, enche o saco, não sei o que, podcast. Então por que ouve, né? É interessante isso, né? O nego odeia, mas não para de ouvir. Sabe o que é? Uma vez o Enfio falou pra mim, tá até na um dos fradins, né, que devíamos montar uma organização para liberação do homem, né, que o homem ele não pode manifestar carinho, ele não pode manifestar consideração e respeito, porque é visto como coisa de viado, né, isso é viado, né? Porra, você pode elogiar o cara, você pode gostar, mas aqui no Brasil é o contrário, os caras te odeiam, mas quando é o caso do BK, ele começa a ler e fala, porra, esse cara é filho da puta, ele começa a tá me xingando, mas porra, não tô xingando. Eu tô criticando, falo, porra, você vai. Vamos pegar um exemplo qualquer, não tô citando ninguém em especial, você faz um cosplay. Peraí, você faz um cosplay e tal. Bota sua roupinha, vai lá no não sei o que, bota a foto por aí e sai desfilando. Tchacotchum, tchacotchum, desfila, faz seu show. Beleza, todo mundo aplaude. E você acha que aqueles aplausos são elogios, né? Olha como a pessoa tem a capacidade de se iludir. Aí o que acontece? Chega um cara honesto, sincero e verdadeiro, que nem o BK, chega e fala, meu, que coisa mais ridícula que você está fazendo. Olha que besteira que você está fazendo. Você está completamente idiota. Isso é uma baboseira, uma bobagem. O que acontece? O ego do cara vai contra o BK, né? Por que você está falando? Todo mundo está me apoiando. Hitler também era muito apoiado na Alemanha nazista. E olha a merda que ele fez, né? Matou meio milhão de pessoas, um milhão de pessoas. Aí, agora caiu tudo, ele é odiado. Porra, as pessoas não têm bom senso, né? O cara faz o cosplay, o cara publica seu gibi, publica seu livro e não quer ser malhado. Tudo bem que eu, às vezes eu pego pesado, chamo o cara, ah, puta que autor pau mole, puta que trama, mas isso não é motivo pra você alucinar, né? Mas o que acontece, nós vivemos num país do terceiro mundo vagabundo, um paizinho ordinário, com uma legislação de bosta, e principalmente com uma merda de uma mentalidade em que a liberdade de expressão não existe. Não existe. Primeiro que você está corrompido, você tem que vender a sua opinião para terceiros, né? Para quem pagar mais, você vende a sua opinião. Tá cheio de sitezinho de quadrinho por aí, de cinema. Os caras se vendem descaradamente e falam bem. Por exemplo, o filme do Thor. Ai, que o filme do Thor é maravilhoso. Ninguém viu. Ninguém viu, mas já tá achando maravilhoso. Aí eu vou assistir. Se ele lindo. Peraí, vamos ver primeiro. Mas foi uma merda. Aí você pega o carinha lá, vai lá, assiste a prévia, vai todo feliz. Ai, o filme é maravilhoso, o filme é legal. Ai, cara, que foi que eu... Ai, o filme maravilhoso. Deu um crepe aqui agora, você ouviu? Deu um... Não sei o que aconteceu, parou a máquina aqui. Ai, o filme é maravilhoso, o filme é legal, eu vou lá, eu vou assistir, que não sei o que. Aí vem e escreve aquela matéria laudatória, bajuladora, puxando o saco descaradamente. E os otários que frequentam esses sites, né, que eu tenho uma... Eu acho nerd, o cara que se titula nerd, eu acho ele uma abominação. Da mesma maneira que eu acho que o cara que se diz otaku... Que curte futebol, sou corintiano. Eu acho isso abominável. Você pode gostar de anime, você pode gostar de mangá, pode gostar de quadrinhos, pode gostar de futebol, mas não aceita o rótulo, não vai fazer parte da boiada. Isso é terrível, porque é fácil de você ser manipulado, né? Eu sou altamente individualista, mas sem ser egocêntrico, sem ser egoísta. O cara, ele se dilui nesse ramerrão. Bonita palavra, hein? Nesse ramerrão de maluquices, e ele deixa de ser ele, né? Ele vira o quê? Uma massa de manobra. Um monte de moleque lá no... Quando eu fui lá no blog da Mara Gordinha, lá do Mais de 8 Mil, o que acontece? Eu comecei a falar das minhas ideias, que aquela entrevista horrorosa do Del Greco, aquela coisa medonha, que, nossa, é execrável. Primeiro, a primeira coisa que eu faço é malhar o cara. Primeiro eu olho pra cara, olha a cara do sujeito. Se eu vou fazer uma foto minha, eu vou transmitir uma imagem legal, né? Que eu sou um cara sorridente. Transmite uma coisa positiva. Você olha pra ele, você vê um cara arrogante, aquela cara assim, parece uma ameixa seca, aquela é muito feia, uma pessoa feia. Eu não sei porque que os editores precisam ser feios. Eu sei que dublador são todos feios, porque dublador é meio que o rebotalho, né? A sobra do mercado dos atores, né? Tô falando do ator de verdade, não tô falando daquele cara que pega, né, o DRT, porque tem estagiário, que é estagiário, faz aquele negócio, fica 4 anos trabalhando de estagiário lá, 4 anos como estagiário, é foda, né, nego? Porra, francamente, o cara trabalha 4 anos de estagiário, vai se saber como é que ele se sustenta, né? Deus me livre. Olha um ateu falando sobre Deus, é vícios de expressão, não vem entrar dessa, não, que não tem nada a ver. Aí o cara pega o DRT, já vira dublador, não tem nem colegial completo, não tem uma formação, não tem uma escola de teatro, não tem um tablado, não tem nada, nunca fez teatro, já vira, né, dublador. E ao mesmo tempo dublar filme pra adulto, porra, que coisa mais imbecil que do... Pra criança até eu entendo, né, criança não sabe ler, mas filme pra adulto, vai dublar, vai. Vamos pegar um ator aí, um Denzel Washington, vai, que eu gosto de negrão, negrão é comigo mesmo. Vai dublar Denzel Washington, puta, Anthony Hopkins, quem é que tem gabarito pra ficar no nível de um ator que tem Oscar, que o Anthony Hopkins tem prêmios lá na Inglaterra de interpretação de teatro. Porra, como é que um dublador brasileiro vai chegar no nível do cara? Não chega. É uma baixaria, isso devia acabar. Filme pra adulto passou dos 12 anos, é dublado original mesmo, com legenda e pau no cu, sem dublagem de brasileirinho, que isso é ridículo. Porque é incrível em Portugal, hein? Em Portugal eles falam dobragem, eles não dublam, eles dobram. Portugal é muito louco, né? Portugal eles dobram, e já tá configurado lá certinho, porque filme pra criança, desenho pra criança, beleza, dubla. Aqui não, porque o público brasileiro é idiota, é um imbecil, e que fomenta, e é preguiçoso, como é o caso da porca da minha mãe. A minha mãe eu posso xingar à vontade, que é minha mãe, caralho, eu posso xingar. Vou chegar minha mãe, mãe, eu tô chegando, ela é burra. Minha galera tá com 98 anos, já tá na boca do jacaré mais um pouco, tá caindo o útero, caindo tudo, tá tudo fodido, né, uma merda. Eu quero chegar aos 70 e poucos anos inteirão, se começar a doer, parar, aí eu vou pegar uma arma e sair matando os outros, porque aí não dá, eu vou pra cadeia de ver, não vou pra cadeia, vou pro hospício, né. Mas de qualquer forma, isso é besteira. A velha tá toda caindo aos pedaços, mas ela tem preguiça de ler, porra, veja bem, como é que uma pessoa tem preguiça de ler? Ler a... uma das coisas mais fundamentais na formação da sua cultura. E eu já cansei de... Tô careca de ver por aí o cara falando... Não, eu não gosto de filme legendado, que tá preguiça. Tem que ficar lendo. Eu gosto de ouvir. Porra, mas ao mesmo tempo ele perde a interpretação de um belo ator, de um bom... Até, claro, tem muita merda de ator vagabundo, mas tem muito ator que é bom. O Anthony Hopkins, o Denzel Washington. E... do que lá, os caros amigos, não... Tem um filme. Bom, eu te citar. Marlon Brando, porra, a interpretação do homem é um escândalo. Orson Welles, como é que um dublador nacional vai chegar ao pé do cara? Não tem cabimento. Mas o que acontece? O brasileiro é muito acomodado num tipo de porcaria. Ele quer porcaria, tá bom, fica assim. Ai, ninguém quer ficar assim. E com isso, quando você se acomoda, você dá chance para que um monte de vagabundo que se utiliza de uma legislação do tempo dos militares, que aliás, quem assinou aquele negócio do diploma do jornalista foi o Geisel, que da mesma canetada assinou também da dublagem, da locução de rádio, o locutor tem que ter não sei o que, bicho, é expressão artística. Imagina que você tem que passar por tudo. O Estado brasileiro é uma merda, porque nós temos umas legislações de merda. Pior, a população concorda. Você que está me ouvindo, quantos desenhos? Eu também já ouvi muito desenho. Beleza, desenho faz parte. Quando lá o Pica-Pau, dublado pelo meu queridíssimo Olney Cazarré, que eu não tive a chance de conhecer, mas o homem era um talento da voz, né? Belíssimo ator, tinha uma interpretação fantástica. Ou então o Lima Duarte, que não é um grande ator, que não é um bom ator, aquela mão torta dele, francamente, já não dá mais, né? É o eterno senhorzinho Malta, né? O eterno Zeca Diabo, aí não sai do personagem nunca, porque ele é aquilo. Mas ele fez a dublagem do Wally Gator, ele fez a dublagem do Manda-Chuva, na série clássica, nas séries antigas dos anos 60, ele fez. Mas ele foi pro teatro, né? Porque, porra, não dá pra você ser ator e ficar eternamente na dublagem. Mas agora, com essa mudança dos tempos e internet, o vagabundo qualquer chega, faz um desenho aqui, dubla um seriado ali, aparece e vira um gatão. Porra, e voltando ao negócio do Del Greco, o Del Greco é... Ele é um péssimo editor, né? Um péssimo editor. Aquilo que ele fez ao contratar o Briggs, pra colocar o Briggs pra traduzir... Eu não sei o que se passa na cabeça desses caras de chamar dublador para fazer tradução de quadrinhos. Porra, na minha concepção, eu posso estar enganado, de repente esses caras sabem mais do que eu não sei nada, né? Sou um idiota. Esses camaradas chegam, tinha que chamar um tradutor de verdade, né? Alguém que tem formação, que sabe inglês, e depois passar por uma adaptação de texto. Porque, afinal de contas, o texto original é uma coisa, o texto brasileiro é outra, né? Muda, tem nuances. Aí você chama o cara, que até onde eu sei não tem o Briggs, ele não tem colegial completo. Se tem um colegial, beleza, foda-se, mas não tem uma faculdade, não tem um nível intelectual para você fazer, digamos, uma tradução ali com adaptação de texto bacana, que eu sei que sobrecarrega o camarada. As editoras são pão duras e muquirana, então o tradutor já adapta o texto ali mesmo e pau no cu, o editor só fica olhando, né? O editor não faz nada. É só você lembrar o que aconteceu com a Elza Keiko, que ela deixou passar um monte de mancada técnica, porque ela não sabia o que estava falando, porque paga mal. É a economia à base da porcaria. Não quer contratar um Franco de Rosa, que é extremamente competente, extremamente profissional, mas ele cobra. Aí põe uma menina pra ganhar um pau e 200, aí saca ela de gibi de merda. Aí chama o cara que é dublador. O que tem a ver dublador? Mas por quê? Primeiro, é amigo do cara. Mas essas amizades são estranhas, porque não são amizades de verdade, né? Porque, pra mim, por exemplo, tem lá o Fernando dos Santos, ele é mano mesmo, ele vem aqui em casa, toma café, eu vou na casa dele lá em Itapecerica da Serra, brinco com os cachorros dele, com o Thor, com a Misty, com o Mutley, os cachorros dele é um barato, conheço a Márcia, a esposa dele, conheço todo mundo, conheço o pessoal da família dele, ele vem aqui, brinca com a minha... Amizade pra mim é isso, é um contato direto. O outro já vira, ah, eu sou amigo. Quando você falou com ele? Eu falei com ele há uns 6 meses... Aí ele ligou aqui em casa falando, o cara mora em São Paulo, mora no Rio, eles não se veem. Aí vira amigo, mas é um amigo de Araque, é um amigo postiço, porque não é amigo. Amigo demanda contato, amigo demanda troca, reciprocidade, mas para esses caras vira amigo por quê? Porque tem interesse. Eu acho isso uma coisa tão terrível, porque você nivela por baixo a sua amizade, você nivela primeiro a si mesmo, né? Como eu conheci várias menininhas, as minhas deliciosas sobrinhas. Uma sobrinha que morava aqui na região dos Lagos, lá no Rio, namorava um cara aqui em São Paulo, e veio pra minha sobrinha. Como é que rola o lesco-lesco? Ah, uma vez por mês eu vou visitar. Eu falei, olhei bem pra cara, falei, como uma vez por mês? É uma vez por mês a gente se encontra, dá uns beijinhos, ele vem aqui, aí não sei o que. Fala a verdade, quando foi a última vez? Ah, foi no carnaval. E estamos agora em maio. Falei, porra, isso não é amor. Amor demanda contato também, né? Demanda convivência, demanda constância. Mas fica o tempo todo no Messenger. Eu falei pra ela, minha sobrinha, por mais que consideração que eu tenha com você, isso não é amor, isso não é relacionamento, isso é tudo virtual. O que é virtual é falso. É mentira. É a mesma coisa que você achar que um videogame do Doom, Quake ou qualquer desses games online são verdadeiros só porque você está interagindo com as pessoas. Não é. Como é que se chama aquele jogo online? Esses jogos online não são verdade, não é verdade. Você não tem amigos, você tem contatos breves, assim, de transmissão de informação, mas a amizade demanda contato, demanda convivência. Que você vai falar isso para ela? Você acha que ela entendeu? Então esses caras das editoras têm uma amizade absurda, que não é amizade, é jogo de interesse. Aí ele chama o camarada, que é famoso, mas famoso em que sentido? Ele faz barulho. Não é uma fama de transmitir ideia, de transmitir proposta. Por exemplo, Marcelo Adnet, ele é um cara inteligentíssimo. O humor dele, apesar das cagadas, ele é inteligente. Ele abre a boca, eles falam uns negócios bacanas. Esse pessoal da stand-up comedy, eles têm um... Quando eles conversam, são pessoas inteligentes, que acrescentam. Eu acho que o principal foco aí são pessoas que acrescentam coisa na sua vida, que te fazem pensar, porra, é mesmo, olha, é isso mesmo que ele falou. Aquele outro carinha que fez a comédia lá no UOL, que fez um sucesso, lançou o DVD, ele malhando o Sarney, falando o quê? Ele falando que, por exemplo, lá o governador de Minas, né, o Aécio, é cheirador de cocaína, que foi na cama, pegou na cama ele com o irmão do Collor. Aí dá processo, dá problema. Mas ele falou uma verdade, isso aconteceu mesmo. Ah, eu vou ser processado, puta que merda, mais um. Mas ele encara isso tranquilamente, primeiro que ele tem dinheiro, segundo porque ele tá certo. É interessante, no Brasil você processa as pessoas que dizem a verdade, né? Ou que simplesmente manifestam suas opiniões. Mas ficam essas relações perigosas, né? O Del Greco, ele é amigo, entre aspas, do Briggs. O Briggs é amigo, entre aspas, do Cassaro, que é amigo da mulher do Briggs, que eu esqueci o nome dela, que o Cassaro tem um relacionamento com a Petra, que também é amiguinho, meu amigo. Eu não estou contestando as relações de cada um, não me interessa, cada um faz isso que você quiser, foda-se, para mim pode se matar todo mundo. Se ele se matasse, eu ia ser a primeira a sair pela rua comemorando. Se me dessem a chance, eu espetava a cabeça de uns e outros num pedaço de estaca, assim, sai comemorando. É, morre, desgraçado. Pera, mas não vamos ficar a tanto, né? É só uma suposição, Eu não vejo esse tipo de relacionamento como amizade. Segundo, você cria uma relação espúria. Opa, outra palavra. Uma relação danosa, perigosa, em que vale mais o teu grau de intimidade, não, o teu grau de interesse em usar o cara, do que necessariamente aquilo que ele vai fazer de bom pro autor, né, pro leitor, perdão. O que ele vai fazer? Você coloca um dublador que não tem formação, que não tem estofo, pega o texto, ele altera tudo, faz do jeito que dá na cabeça dele, como se quadrinhos fosse a mesma coisa que televisão, se enfia qualquer... Mas na televisão ele não pode fazer isso. Nos seriados ele não pode fazer. Ele pode brincar aqui, acolá, senão o diretor chegar lá, o cara da distribuidora, para com essa merda, meu. Tem um texto original, te pagou por isso. Não é pra você enfiar suas coisas. Só que a distribuidora fica relaxando, porque o cara viu o relaxo dos caras, já foi em cima, começou a trabalhar com a sua imagem e tal, fazer, ah, eu dublo não sei o que, sou famoso, barará. E aí o brasileiro, ele adora um cara que aparece, né? Mesmo que o sujeito não acrescente absolutamente nada, mesmo que tudo que ele fale seja superficial, não tô citando ninguém, viu? Mesmo que ele não diga absolutamente nada, por exemplo, o cara lá, o Lacraia, o pessoal adora o Lacraia porque ele era um idiota. Mas que livro que ele leu? Nunca, que você tá louco? Qual foi a última frase que ele disse que você parou e pensou, porra, não, ele é famoso. Isso é uma importação dos Estados Unidos que o pessoal também curte muito o cara famoso, só porque ele é famoso. Só que são famosos que não acrescentam nada, é uma coisa que precisava ser revisto. Porque esses caras da... A mente negativa, né? Eles têm a mente muito negativa porque eles não acrescentam, eles tomam. Eles tomam o quê? A sua atenção, a sua emoção, o seu carinho e, acima de tudo, o seu dinheiro. Porque você vai financiar as coisas dele e ele vai se mantendo. É interessante como é tudo interligado, né? Quando você alimenta um camarada desses, quando você compra um gibi, quando você assiste um filme, quando você simplesmente endossa o comportamento dele ou se omite, ele ganha. Aí quando o cara vem e faz uma crítica, é malhado. Porra, por isso que todo mundo tem que criticar, porque nós estamos pagando essa merda. Ninguém critica, todo mundo concorda, porque no fundo todo mundo quer chegar lá também, né? Por que ninguém vai pra cima dos deputados, não apronta? Por quê? Porque no fundo o brasileiro quer se corromper. Nós temos uma cultura subreptícia, terceira palavra importante hoje, hein? Nossa, uma cultura meio obscura que nos fomenta a ser bandidos. Não bandido de sair assaltando, tá? Mas se aparecer um dinheirinho no chão, te cata e rouba. Se o cara esquece a carteira assim no banco, catou, pegou. Ai, mas o fulano pegou não sei o que, devolveu milhões de reais que ele achou. Não, esse é um caso raro. E se marcar até armação. Mas a maioria, se você acha disso, não devolve porra nenhuma. E, mas tem um outro lado também, que quando você fica famoso, a primeira coisa que você faz é botar pose. E ditar regras. Você bota pose, dita regras e se afilia. Você cria uma filiação com outros igualmente vazios. Independentemente da pessoa do Del Greco, que eu não conheço e faço questão de não conhecer, vamos ver o trabalho dele. Vamos ver o que ele acrescentou na sua vida. Nada. O que o Briggs acrescentou na vida de alguém? Nada. O que esse pessoal do cosplay do RPG, o que eles acrescentaram? Nada. E não que fosse diferente na minha época de Animax e Japan Fury, mas você vê que de vez em quando apareciam os negócios do BK lá que o Zé Roberto escrevia, que tinha uma contestação, uma dúvida, uma azucrinação, uma baderna, ó, pensa um pouco. Não, hoje isso nunca foi interesse, na verdade, não foi hoje. Nunca foi interesse fazer o público pensar, porque nós temos uma cultura muito subserviente, muito boazinha, muito mansa, muito conivente e com medo. Porque você empurra para as pessoas um medo terrível, como aconteceu a Sandra Monte sendo ameaçada pela mulher do Briggs, pelo próprio Briggs, logo. Lógico, ah, vou processar você. A Sandra Monte, ela tem um texto horrível. Eu já falei pra ela e falo pra vocês, o texto da Sandra Monte, eu leio aqui, dá vontade de comer capim, né? Porque é um texto muito burro. Um texto que não tem o menor pingo de emoção, não tem nada. Mas em compensação, ela falou alguma coisa que contrariou o Dr. Briggs, né? Briggs, ele já foi pra cima xingando, eu vou processar a mulher do Briggs, sabe? Eu vou processar. O pessoal trabalha com esse negócio de processo por medo. Porque todo mundo. Porque ninguém conhece os trâmites processuais, né? Ninguém conhece o Código Penal. Não sabe como funciona um processo. Claro, qualquer um pode ser processado por qualquer coisa. Mas existem nuances no processo, né? Um jornalista, por mais banana que a Sandra Monte seja, não é jornalista, ela está no exercício da função dela. Se o cara vem e ameaça, eu vou te processar, isso é um atentado à democracia, atentado ao Estado de Direito, atentado à nossa nação. Porque a comunicação, a função do jornalista, tudo bem, eu não vou nem entrar no detalhe da jornalista corrupta, não é isso. A função do jornalista é exatamente essa, apresentar um ponto de vista para as pessoas pensarem. Tá certo que a Sandra Monte não faz as pessoas pensarem, mas quando ela começou a contestar, entrou num processo contestatório contra Briggs, contra a mulher do Briggs, contra a dublagem, contra tudo isso, a turma já vem para cima, né? Ela comentou, estão começando a me limar, lógico. As editoras de quadrinhos, o pessoal que mexe com mangá e anime, inclusive da parte dos dubladores, eles formaram uma máfia. Uma máfia de interesses e mutretas, esqueminhas, em que um favorece o outro e quem é contra eles é limado. Existe caso do cara que é a favor, mas ele é tão idiota, mas ele é tão imbecil que eles usam para quebrar um galho, mas depois joga num canto. Isso é um absurdo democrático, isso é um atentado à democracia, um atentado a qualquer coisa de comunicação, porque se você contesta o camarada, né, você é um péssimo autor, você é um péssimo editor, seu trabalho é um lixo. Eu nunca falei da pessoa de ninguém. Eu duvidei, obviamente, da postura ética do camarada, né? Quando você, por exemplo, é um dublador famoso e você fomenta a molecada, olha, não compre produto desse aqui porque eles não estão querendo colocar a parte dublada. Isso é antiético com a empresa que te contratou. Mas a empresa é uma merda. Se eu fosse aquela empresa, eu nunca mais contratava aquele cara. Não, se eu estudo dublagem, vai se fuder. Você quer me fuder, rapaz? Eu te dou um emprego, te dou dinheiro, pago o teu trabalho, te dou a chance pra você crescer na vida, te pago caro pela dublagem, então você me esfaqueia pelas costas. Nada contra o dublador, o problema deles, não tem nada a ver com isso. Eles já cagaram muitas vezes, mas é uma postura ética. Porque é muito comum, né? Eu vou contra a empresa, eu trabalhei pra ela, olha, negada, vai pra cima deles que eles estão prejudicando. Tá, não, prejudicando porque o trabalho dele não foi divulgado, né? Veja, isso é uma falta de ética. Aí quando você fala isso pro cara, ele liga pra você, te xinga, te processa, que não sei o quê. Aí você tem a outra que faz um papel de besta, faz um papel de idiota, e puxa o outro, puxa daqui, processa. Isso daí é uma tentativa vil e torpe, porque as pessoas não têm argumentos. É muito comum nos Estados Unidos você ter processos, etc. Lógico, rola. Mas o processo, como teve um caso absurdo em que o um grupo de evangélicos receberam lá, teve a guerra do Iraque e tal, em qual lugar os pais dos soldados mortos receberam os corpos, estavam enterrando, os evangélicos foram lá e falaram, tem que matar mesmo, tem que morrer, porque Deus é contra essa merda, vocês são tudo viado, e que porra, tem os pais, imagina, você está enterrando o seu filho que morreu na guerra, aquele momento de dor, horror terrível, e os evangélicos vão lá para falar que tinha que morrer mesmo. O pai desse ficou louco, moveu uma ação de $50 milhões, foi parar no Supremo, né, uma indenização, mas não contra o direito do pessoal se manifestar, contra aquele esquema de estar achovalhando, outra palavra maravilhosa, a memória do fulano, etc., um resguardo. O Supremo Tribunal do Grêmio falou, não, nem fudendo, eles têm direito de se expressar, não, é isso mesmo. Tanto que nos Estados Unidos, é interessante que no Brasil nós temos essa lei contra, não pode usar símbolos nazistas. Não pode, porque é proibido, Porra, mas nos Estados Unidos, que é maior, é a terra lá do politicamente correto, hein? Vem de lá, eles que inventaram essa merda. Lá pode. Inclusive, existe o partido nazista. Mas por quê? Porque é liberdade de expressão negada. É interessante isso, porque que medo nós temos do nazismo. O nazismo foi tão medonho assim, né? O cara tem uma tatuagem, é nazista, prende ele. Ah, porque a lei disso não quer dizer que a lei seja justa, ou seja ética, ou seja moralmente correta. Que loucura que é essa, cara? Qual é o medo? Mas eles usam a legislação. Eu acho que essa legislação é altamente inconstitucional, porque você tem liberdade de expressão, você não tem. Ou você pode se expressar, ou você não pode. Não tem cabimento você proibir isso. Aí você compara com os Estados Unidos, eles têm o partido nazista, tem a Ku Klux Klan. Tem aquele rolo de falar de seu preto, filho da puta, você xingar todo mundo. Porra, pega uma stand-up comedy, por exemplo, vai de um Robin Williams. É maravilhoso. Ele xinga todo mundo. Xinga branco, xinga preto, xinga judeu, xinga oriental, xinga todo mundo. Governo, principalmente, é com ele mesmo. E você vê algum movimento negro processar o cara? Não. É que, mas aqui, se você fala, mas não é racismo. Puta, é racismo. Puta, parabéns, você descobriu o óbvio. E aí que eu falando com um japonês aqui no meu Facebook, né? Ele falando um monte de besteira, aquele deputado Kamiya, que ele falou, não, não sei o que. Eu falei, abre o olho, japonês. Ele falou, nossa, isso é racismo. Olha que idiota. Eu falei, meu, vou chamar você de racista. Há um movimento, absolutamente, movimento pelo PT, lógico, vamos proibir vamos falar mal do preto. Não pode falar mal de preto porque é racismo. Não pode falar mal do índio porque é racista. Não pode falar mal dos gays porque é preconceituoso. Você vai isolando, né? Isso daí é terrível, porque o humor perde a sua essência, né? Você transforma o país numa coisa sem graça. Aí você compara numa democracia de verdade que é os Estados Unidos, lá você xinga o diabo e tá tudo certo. Claro que você não pode chegar e falar, olha, Tom Cruise deu o cu pra um cavalo. Aí é foda, você vai ter que provar. Mas dentro de um contexto humorístico é outra coisa, entendeu? Se vocês falar seriamente, eu vi o Tom Cruise dando o cu pra um cavalo e comendo um feto recém-nascido. Puta, aí você tá fudido. Porque você não tem prova, né? Mas quando é a tua opinião, eu acho que o Tom Cruise deu a bunda pro cavalo. Aí é diferente, aí você não pode fazer nada. Porque é opinião. Ah, eu acho que fulano chupa o rola de um cavalo. É diferente, velho. Porque existe uma separação entre a opinião do camarada, né? Tem uma tênue linha. É que a opinião, não, eu acho, eu considero, eu acredito. Porra, que autor, pau mole. Isso não é contra a pessoa, é contra o trabalho do cara, né? É contra, não estamos visando a pessoa, porra. Ou então fulano faz uma coisa tão terrível, fala, olha, é tudo opinião. Eu não vejo nenhum dos meus podcasts ou textos antigos como se fossem ofensas a quem quer que seja, mas ao trabalho dos camaradas. Claro que eu brinco, tem um contexto da brincadeira, né? Que você faz uma zoação com o Peixoto, você brinca com ele, ou você faz uma gravação, isso é uma brincadeira, isso é óbvio. Ah, mas ele não acha esse problema dele. Problema dele, porque ele fala o que ele quiser, faz o que quiser, mas eu também tenho direito de falar o que eu quiser. Não é contra a honra da pessoa, mesmo porque tem uma corrente do direito que está começando, aqui no Brasil está começando a isso, né? Começando a chegar aqui, demora muito as coisas, a pensar que honra não pode ser legislada, não pode ter mais legislação sobre honra, porque ela é muito, ela ofende ao direito, porque a honra é muito subjetiva e o direito ele é objetivo. É contra a pessoa. Se a pessoa for ofendida fisicamente, não. Então você não tem que reclamar, meu amigo. Porque você tem a opção de não ouvir. Isso também é interessante para se pensar, não? Ah, mas está falando na internet. Está falando na internet que não sei o quê. Meu, você não ouça. Ah, mas fulano interpretou de errado. Não interessa o que fulano interpretou, deixou de interpretar. Não é da sua conta. É da conta do fulano. Você percebe como fica tudo emaranhado? E isso, esse medo todo é usado para achovalhar, olha, para achincalhar, ui, e para intimidar jornalista no exercício de sua função. Ah, mas eles não podem processar? Claro que pode. Mas tem que ter um processo dentro de uma certa legalidade, ou dentro de uma postura racional. Que não adianta nada o camarada mover ação contra fulano e perder. Eu vou entrar agora no outro assunto interessante para você, que eu não tive a chance de comentar antes, porque tá rolando um e-mail aí que estão atribuindo ao Cassaro, né, que tá dizendo que eu perdi no processo aí, no último processo que ele moveu contra mim, que eu perdi, que eu já sou réu primário. Eu não vou dizer que veio dele, porque eu não tenho provas para isso, mas isso aí é calúnia. Aquele cara, aquele tal de caps lock lá do Orkut, né, que está falando tudo aquilo, o dele está guardado. Eu não queria, o doutor Pintudo me encheu o saco, Zé, vai para cima, aí ele me contou que ele moveu umas ações contra alguns caras, né, e ganhou. Ele ganhou uma grana boa em cima do Orkut, ele ganhou uns 20 e poucos mil reais de indenização por danos morais, porque o Orkut se omitiu. Mas ao mesmo tempo ele ganhou essa grana, e com o processo ele obteve, por oficialização do juiz, os IPs de todos esses caras que zoaram com ele. Ele falou, porra, foram três caras. Ele localizou graças a... Porque é muito fácil, fica logado, né? No Orkut fica logado pra sempre. Não é esse negócio de você achar que apagou, não. Fica logado definitivo, porque tá no banco de dados deles. Fica pra sempre, não tem esse negócio, ah, esqueci. Não, tá lá. Porque o Orkut ele é muito organizado nesse sentido. O Orkut daqui, né? O de Estados Unidos daqui é uma bosta. Então eles guardam. Aí você pegando o IP, ele localizou os caras, os provedores. Os provedores forneceram os dados dos usuários. Aí ele entrou com uma ação indenizatória em cima de cada um deles e ação criminal. E não tem como você dizer que não, porque é constante, tá tudo ali. E ele falou, Zé, vai pra cima. Eu falei, mas eu não quero, eu não gosto. A minha seara, oh, nossa, tem um vocabulário tão rico. A minha seara, o meu campo de batalha é a palavra. Eu não gosto de encher o saco dos outros por aí e tal, mas eu tô vendo que eu sou obrigado. Tô vendo que eu sou obrigado, mas não vou pensar nisso. Eu não quero, meu advogado é foda, fica me enchendo o saco. Vai lá, vai ganhar um dinheiro, você tá precisando de grana. E ao mesmo tempo, voltando ao ponto, então tá dizendo por aí que eu sou réu primário. Pra quem não conhece a... Vocês que não conhecem a legislação, não conhecem trâmite processual, não conhecem nada disso, é fácil esse pessoal, esses imbecis, levantarem esse tipo de bravata, esse tipo de mentira, esse tipo de bobagem. Que é o seguinte, como você pode ver no despacho decisório da doutora juíza maravilhosa, ela virou e deu prescrição, encerrou prescrição de punibilidade, né? Uma coisa assim me fugiu. Ou seja, ela encerrou o processo ali. Tá zerado. Um abraço, não tem mais nada. O processo está fechado. Porque a punição foi feito um acordo judicial em que eu, para poder encerrar o processo, eu ofereci serviço comunitário. Que, aliás, é um barato, eu faço na escola aqui perto. Vou te contar sobre isso. Então, não existe esse negócio de réu primário. Tanto que eu coloquei no fórum Colocap a cópia da testada de antecedentes, não consta nada de decisão condenatória contra mim. Não tem nada. Porque se eu fosse réu primário, tinha que tocar pianinho, tirar foto, esses negócios, e ficar lá 4, 5 anos, né? Isso não aconteceu, mas nem precisava acontecer, é só você ler o processo. Extinção da punibilidade, lembrei agora. A punibilidade foi extinta, ou seja, qualquer punição que eventualmente fosse feita, que não foi feita, já foi extinto o processo. Encerra. Ela encaminhou para o Ministério Público para apreciação, ele manda de volta. Aí vai pro arquivo e depois vai ser destruído, que nem o processo que a Elane moveu contra mim, pegar minha grana. O processo já foi destruído, não deu em nada, porque ela não entrou com a ação, não deu prosseguimento à ação, desistiu. Você vê que perda de tempo, né? Você vê que perda de tempo. A outra entrou com a ação, encheu e foi, e movimentou e pá, babá, babá, não fui. Aí não deu nada. O processo foi destruído. Você pode dar busca lá no Tribunal de Justiça. O processo foi destruído, não adiantou nada. Perdeu o tempo do Estado. Perdeu o dinheiro do erário público. Gastou-se tempo de pessoas que precisavam do problema. Não, pra quê? Pra nada. Você vê como as pessoas são pequenas. É esse tipo de coisa que me impede de... Não é soberba, não. Meu amigo falou pra mim, porra, Zé, você é soberba sua, você tá sendo arrogante. Não, não é. É que eu penso nas pessoas mesmo, eu não gosto. Mas eu tô vendo que é necessário, né? Não tem jeito. Então, pra deixar claro, não fui condenado porra nenhuma. Não teve condenação porra nenhuma. Não houve, não sou réu primário em nada. Se rolar mais um processo, porque veja bem, com a extinção da punibilidade, eu poderia ser, não, eu não aceito e continuar, e vou me defender. Aí eu vou entrar com a minha defesa, vou rebater. E se eu ganho? Se dá inocência? Fudeu. Né? Se desse inocência, eu voltava o processo contra o cara, né, por calúnia. Aí vira tudo ao contrário, né? É ele que tem que responder. Mas eu já vi a oportunidade de ser encerrado o processo logo na primeira reunião, encerrei. E não adianta depois o cara entrar com recurso para reverter. Não, essa decisão é irreversível. Porque já foi, o processo está encerrado. Não, porque é pouco, eu quero que vá preso. Outra loucura, ninguém vai preso. Meu, veja bem, quem é que vai preso por chamar o outro de filho da puta? Você já viu isso acontecer? Isso acontece sabe aonde? No Afeganistão, no Chad, naqueles países, quinto mundo do cu do Mali, eles te matam na rua, não precisa nem prisão. Né? Albânia, aí, porque... Mas aqui no Brasil não, se você... Primeiro tem todo o processo. Se eu não for inocentado, se for condenado de calúnia e injúria de difamação, réu primário. Se dá com a segundo processo, meu, segundo processo, ainda assim você tem toda uma série de atenuantes. Ninguém vai preso por isso, porque eu não sou ameaça à sociedade. Que ameaça a sociedade chamar for filho da puta? O que acontece é a parte da grana, eles querem grana. Os otários acharam que eu sou um cara abonado, né? Quebraram a cara, eu não sou. São fodidos, na verdade. E como eu coloquei lá no, várias vezes no obscuro, né? A minha pobreza é meu escudo, porque não tem nada pra pegar de mim, cara. Não dá. E a turma não se contenta com isso, cara. Eles alucinam. Porque não pega esse cara, ele não vai em cana, ele não tem medo de nada. Por que eu vou fazer? Senta e chora. Senta e chora. Ou simplesmente haja com maturidade e responda. Eu nunca fechei o acesso para uma segunda visão. Uma pessoa quiser opinar no meu blog. Meu blog não, porque eu tô sem nenhuma por enquanto, né? Tô cuidando dos meus livros. Mas se o cara não gostou, me manda um e-mail, eu faço. Na eventualidade, eu faço uma retratação. Como eu ofereci. Não, me retrata. Não, eu não quero. Porra. Ou seja, se o cara não aceita a retratação, ele está dando endosso a tudo aquilo que eu falei. Se ele pegar essa retratação, beleza. Não, ele retratou. O direito permite isso, então ele retratou, então, porra, ele assumiu que tá errado. Perdão. Não, não quero. Oh, fica tudo lá nos anais, tá aí escrito aí e não muda nada. Altera o quê? Não tira. E mesmo porque uma vez que a palavra sai da sua boca, você não tem como botar ela de volta. E aí? Tudo inútil, cara. Mas isso cai no quê? Naquele esqueminha que eu te falei, né? De máfia. Um querendo proteger o outro, um defendendo o outro, e quem se ferra no final somos nós, que por pior que eu seja, e não vou dizer que eu sou santo, que eu não sou, por pior que nós sejamos, eu, ou mesmo a Prácida Sandra Monte, né, que é um traste aquela mulher, em termos de texto, viu? É, você sabe. O texto dela é horrível. Mas, de qualquer forma, nós estamos fazendo o nosso trabalho, que é o quê? Levar a dúvida até você, levar a contestação. E a tentativa desses caras é nos mandar calar a boca. Primeiro, eles nos cortam do mercado, né? Nos limam. Eles vão nos limando devagar. Não, aqui você não trabalha, aqui você não trabalha. Beleza, a vida continua, né? Aí você faz um trabalho, você quer divulgar. Não, não vou divulgar esse cara, não. Não, ele não, ele não vale. Não, não... Ele tá limado, não fala mais dele. Chama todo mundo pro programa para dar entrevista, que não sei o que, não sei o que, menos ele. Porque o apresentador e coordenador do programa é amigo do Guzman, né? Que não vai com a minha cara, que não gosta de mim, porque ele sabe que, né? Teve aquele entreveiro que eu chamei ele de frouxo, de chapa branca. E ele é mesmo, é minha opinião, ninguém vai mudar. Eu não sou obrigado a mudar de opinião. Isso é opinião, não é um fato. Se eu chegar pra ele e falar que ele, que ele tem três pernas e duas cabeças, isso é calúnia, mas eu tô dando a minha opinião. Eu acho ele um covarde. Não gostou? Pô, paciência, é minha opinião. Respeite minha opinião, por quê? Não vou mudá-la. É minha opinião. Mas de qualquer forma, se o cara por não gostar de mim, já lima lá. Já não, ele já não me chama. Chama todo mundo, menos eu. Mesmo que o trabalho seja ótimo, pro produtor gringo achar maravilhoso, gostar. Quem leu o meu nome achou bom. Mesmo a turminha do... Tudo bem que o pessoal do Baú de Jogos, meu abraço aos baúzentos, né? Eles são muito loucos, mas eles gostaram do meu trabalho. Quem lê, gosta. O Jamil gostou. Não é porque sou eu. É porque o livro é bom, porque tem uma separação, né? Ainda mais a minha turma, que, pô, o pessoal que me acompanha é crítico pra caralho, né? Pô, tudo cobra criada, vamos ler essa merda. Você tá fudido aí, se não for bom... Pronto, lê não, tá bom. Podia ser melhor, isso aqui é material pra 3-4 livros, você fez condensado. Isso é uma merda, uma porra, mas tá bom. A técnica tá uma merda, você escreveu uma pra caralho, isso aqui tá uma... mas tá bom. Não é porque é o BK, mas porque está bom mesmo. Só que, infelizmente, ninguém te abre espaço porque você é queimado no esquema, né? E essa máfia, quem sustenta, velho, é você. Quem banca é você. Porque por isso que eu sou defensor da busca da alternativa. Por isso que eu incentivo tanto o pessoal a ir pro e-book e pros scans, para poder jogar na rua da amargura, demitir esse povo, né? Que a função deles é prejudicar o bom autor. E eu sou um bom autor? Claro que eu sou. Claro que eu sou, mas também tem outros autores, como por exemplo a JBC, que investe milhares de dólares numa bobagem de cosplay, numa coisa ridícula de cosplay, quando podia lançar o gibi da Erika Wano. Eu não tenho a menor bronca do trabalho da Erika Wano, não gosto do trabalho dela, mas ela devia ter o espaço dela aqui. Não desenhar o negócio pro Alan Moore, eu acho isso nojento. Essas editoras têm dinheiro, e muito. Eu vejo vários autores que eu converso no Facebook, e os caras estão querendo publicar aqui, mas não conseguem, porque as editoras preferem investir em cosplay, porque elas preferem licenciar produtos estrangeiros. Isso é horrível. Claro que o produto nacional, mas tem que ter, é caro, mas em certos pontos tem que conversar, tem que acertar. E eu também reconheço que o autor nacional é péssimo para criar personagens. É péssimo. Se você vê aquele pessoal que ganhou os concorrentes lá do prêmio da Abril, meu, é horrível. Trabalho horrível com aquele pessoal. Desenho é bom, mas não tem... Falta o que na equipe? Falta um roteirista, falta um cara para criar, e desenhista não cria. Não adianta, você tem que ter um autor, você tem que ter um roteirista, você tem que ter um escritor, tem que ter o Zé Roberto, claro que sim. Tem que ter um cara que chegue e crie personagens. Nós temos que ter uma fábrica de personagens, não fábrica de desenhistas. É interessante, nós temos uma carência tremenda de engenheiros, de arquitetos, mas não temos de desenhista, porque tem desenhista pra caralho e não tem mercado pra desenhista. Mas você precisa pegar esse desenhista que tá sobrando e fazer o que com ele? Escrever histórias, botar ele pra contar histórias. Ele não sabe o que escrever? Põe ele com roteirista. Tem roteirista pra caralho. O que não falta é autor pra fazer. Eu, porra, tenho bilhões de personagens. Só te citar um exemplo. Tô sempre produzindo. Porra, quantos desenhistas tem por aí que não sabe fazer nada e vai fazer personagem vagabundo, tipo aquela coisa horrível lá do Joe Veitania? Aquilo é vergonhoso. Eu tenho nojo de olhar pra capa. Velta. 30, 40, 50 anos o mesmo personagem. Qual é? Porque não é pra vender, é pro cara ficar naquela punhetinha, aquela merda de pênis quente. Viu que coisa horrível que é aquilo? E o cara, não, eu quero publicar, quero. Porque é uma visão ultrapassada. Pra publicar é muito caro. O cara lança isso no webcomic, bota na internet e vai trabalhando assim, vai capitalizando com produtos, com um monte de... Ele vai trabalhando, mas ele não quer trabalhar. O autor nacional não quer trabalhar com a própria criação porque dá trabalho. Tem que planejar, tem que... Ah, eu não quero, eu quero ganhar 100 mil dólares, quero publicar na Marvel e viver de sonhos. E meus amigos no Facebook, no Orkut, como eu tenho amigos, eu sou tão paparicado. Ai, que não sei o que. Eles se juntam a um bando daquele pessoal dos anos 50, 60, 70 que lançava gibi, aquele bando de velho caquético. Velho no sentido de ter a mente estragada. O cara não sabe o que é um MP3, não sabe o que é um PlayStation, não sabe o que é um... que é uma Unreal. que quer uma produtora de game, ele não sabe nada. Ele sabe falar do que? De faroeste, Tex. Ele sabe falar do Frankenstein. Isso ele sabe. Aí vai se juntar com esses caras. Até falei isso pro Seabra, perguntei pro Seabra: pô, Seabra, o que esses caras acrescentam na sua vida, cara? Eles não fazem nada. Bom, pra mim, o Seabra não desenha nada, né? No sentido de você ter produção, eles não produzem. Aí quando você começa a produzir, imediatamente, quando você tem uma produção, esses caras tentam te comprar. E se você já é brasileiro, já tem aquela semente da corrupção, que o brasileiro é corrupto pra caralho, né? E só não deu na chance, não abriu a porta. Se abrir a porta pro cara se corromper, ele corrompe. O cara do Sábado Qualquer, primeira, já começou a ficar famoso, eu vou fazer Maurício de Souza. Meu, que maravilha, né? O cara não pode ter uma chance, ele já vai brilhar com o grande mestre que tá oferecendo. Olha só, olha a merda. O Maurício de Souza tá oferecendo 100 mil reais para um concurso aí de o seu bebê na fralda. E, primeiro que eu já acho isso uma escrotice, eu vou colocar o meu filho numa fralda, ele vai desenhar, vou colocar o meu filho numa fralda pra molecada cagar em cima. Pô, vai se fuder, né, meu? Pô, imagina você que é pai, você que é mãe, tem umas meninas que me ouvem também. Pô, bem, eu tenho minha filha Laura, vou fazer um bonequinho, não, vai desenhar. O personagem fica pra ele, viu? ele tá pagando, mas vai colocar na fralda 100 mil. Mas por que ele não pega essa fortuna? Não precisa nem ser 100 mil, 10 mil. E financia um autor nacional. Eu perguntei uma vez pro staff dele: porra, me empresta um personagem? Não, não estamos disponíveis. Pô, empresta um personagem. Quantos personagens esse homem tem? Milhares. Pega um personagem, vai, que seja a Mônica, um top de linha, vai. Um Cebolinha, empresta para um autor nacional. Mas o autor nacional tem que fazer coisa para ele. Se é para desenhar coisa dele, para aparecer no livro dele, beleza, ele paga. Mas ele é cabotino. Oh, nossa, eu tenho um vocabulário riquíssimo, né? Ah, eu vou até bater uma punheta me olhando no espelho hoje. Ele é cabotino. Procura aí o que é cabotino, que é legal. Ele é cabotino porque ele só pensa nele. É ele, mais ele, mais ele, mais ninguém. Porra, que quadrinho nacional é esse? Você está passando a imagem de que você tem que ser o quê? Um egocêntrico? Tendo que nem ele desenha. Se você vê no comercial lá da Froda Johnson, parece desenho da Mônica, ele só passa a linha embaixo no pé. O resto ele não desenhou, já estava desenhado. Quando ele passa a caneta, você vê que a caneta é fresquinha. O resto está tudo pronto já, já estava tudo impresso em laser, em impressora laser. Meu, que maravilha, na cara de todo mundo, ninguém lê. Vê esse comercial que você vai ver. Eu falei para a patroa, eu falo: meu Deus, a patroa ficou olhando, meu Deus, o que, que é? Mas é o grande Disney nacional, né? O grandíssimo autor nacional, que não faz nada pro quadrinho nacional, só faz se for no jogo dele. O Maurício de Souza nem autor nacional é, né? Ele não desenha, não escreve, não pinta. Ele só, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Obviamente, dentro dos meus planos, eu tenho um grande desejo de um dia pegar o Mil Nomes e passar para terceiros, fazer desenho animado, fazer o que quer que seja. Eu libero, não tem problema. Mas o meu texto é meu texto. Mas eu vou avisar, ó, aquele texto não é meu. Aquele desenho não é meu, é óbvio que não é meu, né? Mas é interessante que o desenho do Maurício de Souza não é dele. Porém, veja bem, embaixo dele tem um monte de parasita, né? E esses parasitas, eles se refletem em outras editoras. Você vê que eu tô esperto, eu não tô citando nomes, né? Mas você sabe quem é, né? Não preciso dizer quem é, né? É, macaco velho aprende, né? A gente toma na cabeça várias vezes, uma hora a gente aprende. Cheio de parasitas que vão se refletir em outras editoras de igualmente parasitas. E esses editores vão conquistar quem? Leitores e ilustradores parasitas, né? O gordinho que não vou falar mal, não vou falar do teu trabalho que eu vou ofender meu amigo, meu grande amigo. Meu, que canalice que é isso. E é de autor para autor, né? De artista para artista. Que arte o caralho. Que talento a puta que eu pariu do cu da mãe. Eu vai se fuder. O que me importa é a minha ascensão social. Não li o seu trabalho, não sei quem é você, não me interessa porque meu amigo não te apoia. E você pisou na cara do meu amigo, vou proteger meu amigo. Isso é máfia. Isso é coisa de bandido. Isso é coisa de canalha. É coisa de terceiro mundo. Porque quando eu chego nos gringos, eles me recebem com um sorriso, com uma coisa maravilhosa. Me recebem numa boa. Não estou falando das empresas, estou falando dos autores, né? Pô, deixa eu ver. Eles estão muito abertos porque eles não têm isso de máfia. Não existe. Pode até existir, né? Vai que seja. Vamos ser condescendente um pouquinho. Mas o que vale mesmo é a tua ideia. Por que esse produtor gostou do meu personagem? Porque a ideia é boa. eles valorizam mais a ideia do que a imagem do autor. Mas no terceiro mundo, essa desgraça, o que vale aqui é a imagem. E, obviamente, os teus relacionamentos. Pegue o trabalho desses caras e leia. Por isso que é importante você chegar e ler o trabalho desses caras para ver qual é que é a deles, cara. É lixo. É lixo porque é um troço vazio. Vazio porque quando você tem a obrigação de não contrariar, de ir a favor do esquemão, seu trabalho fenece. Puta, meu vocabulário é foda. O seu trabalho vai pro saco, fica aquela coisa aguada, sem graça. E, obviamente, quando você abre o despacho do espaço... Peraí, caiu a Tinkerbell aqui no chão. Porra, Tinkerbell é gostosa, olha que merda. Ah, Tinkerbell gostosa, ela mudou, né? Não é nem mais sininha. Agora Tinkerbell, ah, foda-se, o personagem não é meu, quero nem saber. Quando você abre espaço para esses caras, vem aquela arrogância em que pega o texto, modifica tudo, altera tudo, bota o que bem entender e fica por isso mesmo, porque o leitor é idiota, porque o leitor é imbecil. Mas você que está me ouvindo não é imbecil. Ou pelo menos tenta não ser, né? Então você não compre gibi desses caras, não compre gibi da JBC. Porque o trabalho deles é porco. Eles não respeitam você. Eles não respeitam o quadrinho nacional, não respeitam o autor nacional, não respeitam o próprio leitor. Por que você vai comprar? Por que você vai comprar coisa da Panini? Sendo que a Panini não publica uma linha de autor nacional. E a molecadinha que está lá com eles é incrivelmente entreguista, né? Eles se entregam pro chefinho. Porra, imagina, você vai sustentar um puxa-saco. Isso tá na tua cabeça? Não, eu vou sustentar um puxa-saco porque ele vai fazer um trabalho bacana. Não vai, meu. Não compra essa porcaria, não compra. Você quer ler gibi? Beleza, também quero ler. Faça como a nega velha, vou te dar um conselho de ouro. Pega um, não um iPad, tem da STI, que é muito bacana. Compra 300 conto, preço de um celular. Compra e baixa ele. Meu, é uma maravilha. Claro que a tela não é tão grande assim, mas ali você tem bilhões de quadrinhos, você pode dar zoom, o futuro é esse, a tendência é essa. Então você não compra mais gibi, não vale a pena, é lixo, gibi é bosta. E a própria Amazon vai aposentar o Kindle e vai botar um tablet deles agora, um iPad deles maravilhoso, para quebrar o iPad. Então você imagina a tendência é essa que você vai fazer com gibi impresso, meu amigo. Você vai querer imprimir... Ai, que frase bonita. Você vai querer imprimir seu gibi para vender para vocês? Não vale a pena. Ah, eu vou divulgar no site... Não vale a pena. Não faça isso. Você tem uma rede de amizade. Lance aí sua amizade e foda-se. Muito bem, eu estou encerrando o podcast de hoje. Tinha mais alguma coisinha para falar? Ah, sim, eu quero falar do meu serviço comunitário, que nego tá achando que é a punição. Eu estou numa escola estadual pertinho aqui de casa, né? Em que eu não faço absolutamente nada. Nada. No máximo digito uma planilha, tal. Eu fico lá 2 horinhas por dia, segunda, quarta e sexta. Se eu quiser eu vou, se eu quiser não vou, não tem problema. Fico na biblioteca, onde tem acesso a livro pra caralho. Fico 2 horinhas, mas são 2 horinhas proveitosas, que eu tô pegando os meus livros. É legal isso, isso é muito louco, né, cara? Porque em casa eu não consigo ter a produção que eu tenho lá na escola. É muito louco isso, né? Eu saio daqui, vou até lá, tá? Fico umas 4, 5 quadras daqui, do ladinho. Vou lá, senta aqui e tal, tem a bibliotecária lá, que não, a biblioteca fica largada, não, você acha que a escola estadual, a molecada vai pegar livro? Não, eles pegam, assim, tô brincando. Fico lá 2 horinhas parado, adiantando meus textos, coordenando os personagens, e tá rendendo tanto. Ontem eu fiz o livro da Juliana, da Morta Viva, e eu tive uma ideia para criar uma coisa maravilhosa. Eu já tinha uma ideia, que eu tava conversando com a Carol no Facebook. Eu vou até falar com a Carol, se você não for tocar isso, eu vou tocar. Ela teve uma ideia de um personagem que a gente foi batendo bola. A ideia ficou tão bacana, virou um filme na minha mente, cara. É maravilhoso. Eu posso até dizer o nome que eu bolei desse filme, desse livro. Se chama Tram. T-R-A-M. Que em inglês é o Tram. É bonde. É um bonde. É uma história maravilhosa. Eu posso até te dar uma palhinha. Nos Estados Unidos, nos anos 20. Não dando da depressão, né? Quebrou uma cidade que era muito próspera à beira do trem. Eu adoro trens, adoro trens, adoro. Nossa, o trem é maravilhoso. E a cidade quebrou devido à depressão. O pai da menininha lá, ou do carinha, vive na miséria, estão diluídos. O molequinho na depressão, nas escolas vão com ele. Que uma grande corporação comprou a cidade para quebrar. Quebrou a cidade, destruiu tudo. E o menininho, ele adora trens, né? Exatamente como eu amo trens de paixão. Trem é a coisa maravilhosa. E tem na porta dele várias fotos de trens e tal, mas a cidade está quebrando e a família tá se desmontando. O que acontece? Ele resolve sair de casa. Tem uns 5, 6 anos, tipo um pouco mais velho que o meu nome, né? Ele sai de casa de noite, ele mora perto do pátio dos trens, né? Tudo trem abandonado, parado, largado, carcaças, locomotivas dieselétricas, locomotivas a vapor, um lugar decadente, podre, lascado. E ele sai dali, né? Sai de lá, fica muito triste. Ele, de noite, ele põe a trouxinha dele nas costas, né? Aí ele consegue chegar num ponto que tem uma encruzilhada, ele tem que passar uma encruzilhada assim de trem. E aquele céu maravilhoso estrelado, ele vê uma estrela cadente. Eu gostei, a Carol não gostou, ah, você é muito piegas, não, tem que ser assim. Ele faz um desejo para estrela cadente. Aí quando ele tá para passar, baixa a cancela, né? E começa a tocar o sininho, e vem um bonde. Passa um bonde ali mágico, em que ele entra, ele é levado para um lugar especial, tal, que ele vai guiar um bonde, né? Eu não vou abrir mais detalhes, porque eu adorei essa ideia, achei ela maravilhosa. Se a Carol não usar, quem vai usar sou eu, quero nem saber dela. Eu vou trabalhar com esse. Mas ao mesmo tempo, ontem, mexendo com o livro da Juliana, o que acontece? Ela tem. São três personagens. A Juliana, o cara da SAMU, que pilota a Kombi da SAMU, o carro da SAMU, e o namorado dela, que adora ela, e que a Juliana tá indo pra escola, tranquila, tal, ela é fútil, aquela. Baseada em pessoas reais, né? Que ela é simplesmente uma imbecil, só ela quer ser modelo, ela é muito gostosa, ela é muito linda, mas é burra, que ela é uma imbecil, uma porta. Um tijolo quebrado, mais inteligente que ela. E ela não percebe que baixou alguma coisa de zumbi, a cidade virou um monte de zumbi, de mortos-vivos, de tudo quanto é tipo, né? E na escola acontece, vem a horda, invade lá, vira uma bosteia, uma desgrama, uma bostarada louca. E ela com o namorado, entre aspas, o ficante, entra na SAMU e consegue fugir. Aí começa a história. Eu estava catalogando os tipos de zumbis, né? Deu uns 20, 30 tipos de zumbi diferente que eles vão ter que enfrentar ou não, mas eu não vou entrar, não. Tá muito legal. Já coloquei, inclusive, os soldados brasileiros que viram zumbis, os funcionários públicos que viram zumbis. Tem os bebês que se rastejam, tem os bichos mortos-vivos. Eu não sei o que aconteceu, qual foi o motivador, eu não sei. Ontem eu assisti também aquele filme Fido, que é sobre uma cidade dos Estados Unidos que é dominada por zumbis nos anos 50. Esse filme é maravilhoso, eu vou até colocar lá no Facebook pro pessoal assistir, em que os zumbis são encontrados por correias, assim, no pessoal fica uma assim, você solta aquilo e vira aquela coisa furiosa. E qualquer morto, quem morre vira zumbi, não tem jeito. Então eu comecei a cadastrar os tipos de zumbis, né? Isso foi muito engraçado, muito divertido. Mas me faltou o quê? Os vilões. E os vilões para enfrentar a porcaria da Juliana, quem que são os vilões? Criei os vilões também. É uma comédia de humor negro, furiosa, né? E ao mesmo tempo, no da Morgana, estava com dificuldade de criar os vilões. Para não cair na cagada do Emir Ribeiro, dessas criações de bosta, de Penny Skate, esses lixo nacional, que não tem vilão que presta. Os meus vilões são muito bacanas, que a cidade de Aurora, ela ganhou a sua independência, passou por um período de guerra, mas ela acabou fazendo a paz com o Brasil, né? Que a cidade está lá independente. Mas acontece que faltava inimigo. Qual o inimigo de Aurora, que é São Paulo? É o Brasil, né? É o Brasil que foi dominado pelos evangélicos. Pronto, aí já foi a minha alegria. As igrejas evangélicas querendo derrubar o que são os anticristo. Porque aqui quem. Na verdade, quem controla São Paulo, ou seja, a Aurora, são os elfos que não são elfos. E tem a função da executora. E tá muito legal, tá muito engraçado, tá muito divertido. E eu tô muito feliz, né? Não tô forçando barra nem nada, mas é preciso deixar claro para você. Porque eu deixei lá no Clock Up agora, como eu falei lá para você, Jamil. A melhor vingança é você ser feliz, cara. É você estar tá feliz, você estar tá alegre, você tocar seus projetos e continuar fazendo seu trabalho, né? Tocar para frente não interessa, que essa gente é tão pequena. Quando você parar e olhar o meu nome direito, se você quando sair o livro da Morgana, você olhar o livro da Morgana direito, direitinho, como é que ele tá, a proposta do autor, independente que eu sou um bosta, que eu não sou, não interessa. Mas as ideias que eu trabalho ali são muito engraçadas, são muito divertidas, são muito renovadoras, né? Você pega Maurício de Souza, não renovou nada. Ele precisa de terceiros e de uma incompetência crassa. Crassa, ui, eu sou foda. Uma incompetência fodida pra poder fazer um trabalho ruim. Em que precisa colocar eles aparecendo aquela coisa bem idiota, né? E eu vou trabalhando com ideias novas, com propostas. Mas sabe por que, que isso acontece, Jamil? Por que, que isso acontece, rapaziada? Marcos, que tá me ouvindo aí, um abraço pro Marcos. Isso acontece porque você quer mudar. Porque você tem vontade de mudar. Não é nem questão de ego, você tira o ego. Pode até deixar ele de vez em quando, porque ele é importante às vezes, né? Você tem vontade de mudar. Esses caras não querem mudar nada. Eles querem manter uma situação em que ele se locuplete. Eu não vou dizer também que eu quero ganhar meu dinheiro, lógico. Tanto que eu tô falando, pelo amor de Deus, meu, compra meu livro aqui. Esse gringo tá batalhando um agente pra mim, né? Se ele arrumar um agente, nossa senhora. Ah, meu amigo. Se ele arrumar um agente pra mim, pra publicar meu livrinho lá fora. Primeiro é a grana. Segundo é fazer meio mundo chupar. Eu vou fazer esses filhos da puta chuparem a o cu da minha bunda. Bom, é óbvio, né? É cu da bunda. Porque vai ser uma coisa maravilhosa. Até pensei assim numa parte do desenho animado que, né, se um dia acontecer, vai ter lá um cartaz no fundo escrito assim: chupa gorda. Ai, caralho, imaginou, meu? Tu sei, a gente brinca nisso, né? Porque é importante manter esse jeito positivo, alegre. Porque você manda pra vida só coisa boa, né? E é inevitável, a vida manda de volta coisa boa pra você. Porque como eu coloquei lá no livro do meu nome, a vida é um ser vivo, a prana é a vida, né? Se você trata ela bem, ela vai te tratar bem. Ela é que nem um computador, né? Você chega pra ela, não, quero tal coisa, ela te dá, não tem problema. Claro que você tem que conversar legal. Se você pede droga, te dá droga, vem droga pra caralho. Você quer merda, bem merda, infelicidade. Tem uma amiga minha que ela é incapaz de ter pensamentos bons, né? E a vida dela é uma desgraça, ela só se fode. Mas quando ela para e pensa em coisa boa, vem uma coisa tão boa que ela estraga. O negócio é pra ela ganhar uma grana, mas ela perde o dinheiro com uma coisa incrível. Então a mente é uma coisa maravilhosa. Então você tem que ter sempre. Não é pra você ser histérico, né? Pra você jogar pra vida, porra, vai ser legal. Por mais que o inconsciente coletivo brasileiro seja uma desgraça, né? Uma coisa ultrapassada, a partir do momento que você joga sua mente lá pra cima, meu, acontece coisa boa. Acontece, mas você tem que saber olhar, né? Tem que saber olhar, porque você não sabe olhar. Você só sabe ver merda, porque você vê televisão é roubo, morte, desgraça, destruição. Mas se você para pra ver as coisas boas mesmo que você... Eu quando eu vejo os rascunhos aqui do meu lado, do meu nome, da segunda fase, das ideias que estão aparecendo, dos trabalhos que estão acontecendo com relação à própria Juliana, aos mortos-vivos. São mortos-vivos muito engraçados, né? Alguns eles se mexem que nem... É um torso, né? A cabeça sem os braços, ele fica se mexendo assim, como se fosse numa chapa de aço, uma minhoca, você põe a chapa quente, ela fica bem, fica assim, né? Isso é um pesadelo da porra, mas é um pesadelo que eu vou passar com humor. Que nem os desenhos que passam dos gringos, que nem vai lá, o Crick Faluzzi fez lá no Ren Stimp, aquilo é um pesadelo. Tem coisas ali que são um inferno, quando eles vão pro espaço, uma trilha sonora lúgubre, ai, uma trilha sonora medonha, você vê que você dá risada porque é louco, mas você tira a loucura, aquilo é uma coisa horrível. E é isso que eu tô querendo fazer, pegar essa coisinha e você vai plantando ideias diferentes, né? Eu acho que o importante é isso, é importante você estar sempre renovando e não ligar pros filhos da puta, porque eles passam. Quem é que vai lembrar desses caras? Eles não são nada. Eles vão ser lembrados, né, por ser um filho da puta, por ser um canalha, por ser um desgraçado, por ser um pústula do incompetente, por um cara que só, como diz a Clara Nunes, pra subir você desceu. Esses caras só subiram na vida porque desceram, viraram lixo, viraram chorume, aquele caldo podre de cadáver insepulto, aquela coisa desgraçada. Mas você tá lá acompanhando o cara, né, meu? Tira esse cara da sua mente, limpa e foca nas suas coisas. E vai, e rola. Uma hora rola, porque esses caras, a função deles é te impedir de ir pra frente, né? Uma vez que você tira eles da sua frente, você vê uma coisa ampla, um horizonte amplo, e vai na batalha, numa hora acontece. E eu espero que, da mesma maneira que eu melhore, eu quero que você melhore, que todo mundo melhore. fechando o podcast com uma informação, né? Uma filosofia para você. Quando teve a grande queda, em que a briga nos céus, que caiu todo mundo aqui, não foi, já caiu quebrado, viu? Que todos nós éramos um. Não estou falando de consciente coletivo. Estou falando que todos nós éramos um único ser. Todos nós, homens e mulheres, vivos ou mortos, do passado, presente e futuro, éramos um único ser. E hoje nós estamos quebrados, porque a gente não consegue se ver como sendo um só. A gente precisa se ver em muitos. E isso é uma grande merda. Se a gente começar a se ver como um só, não um Deus externo, que não há nada de Deus externo, existe um único Deus que é interno. Nós somos o quê? Somos pedacinhos de deuses, né? Micro-nano-deuses, quebrados. A gente se une com outros deuses, a gente cria coisas incríveis. Veja a Pixar, né? Que se reuniram ali grandes deuses, entre aspas, né? Que são pessoas maravilhosas. Lasseter, porra, o cara lá da Apple, que ele pode ser um canalha, mas ele é um deus, né? Porque ele venceu uma doença incurável, tá fudido de novo. Foi pra ser o Steve Jobs, né? Esse homem é um deus. O próprio Lasseter, esse homem é um deus. Mas não no sentido de criar arte, né? De mirar essa coisa católica estúpida de um velho lá em cima. Não é nada disso. Ele tem uma capacidade criativa, fantástica, imensa, e ele projeta isso no mundo e cria coisas maravilhosas. Não interessa a vida pessoal, porque a vida pessoal do cara, as canalistas, as putarias que ele fez, isso não interessa. Isso aí é a parte que está faltando. Se ele tivesse alguém para completá-lo nessa área, funciona mesmo. Vai, vamos pegar outro, Jorge Lucas, que fala, eu não gosto de Star Wars, acho filmes de merda, gosto da aventura, tá? mas olha o que ele criou ali, cara, a parte técnica. Ele revolucionou a direção em muitas coisas, Steven Spielberg, né? Ou mesmo Maurício de Souza, mas ele é um deus do mal. Porque mesmo sendo um deus, como todos nós somos, ele é um deus do mal, porque ele toma. Ele não acrescenta, ele toma. Ele se enriquece e passa um péssimo. Como o Leonardo me disse agora, quando o Bill Gates, né? Ele se conscientizou que ele era um péssimo exemplo, porque ele não tinha colegial. Mesmo com a fortuna dele, com a grana dele, ele pegou, foi lá, terminou o colegial, terminou a faculdade, falou, não, meu exemplo. Que exemplo Maurício de Souza dá para as crianças? Que exemplo Emílio Ribeiro dá? Que exemplo Cassaro dá para alguém? Petra, que exemplo que eles estão dando? Ninguém para pensar no outro, né? Então eu tenho essa visão humanista e não que o Bill Gates seja um santo, não estou falando para ele ser santo. Mas ele se conscientiza, porra, tudo bem ter o pessoal de marketing que tal, mas é um exemplo positivo. Nós precisamos de exemplos positivos, de pessoas que criam, de pessoas que trabalham, não de pessoas que exploram, não de escravos, escravos do ego, de um dinheirinho ridículo, escravos que vivem às custas dos pais, que bota a banca de fodão, que viaja pelo mundo com o dinheiro do pai ou com o dinheiro do chefe, botando banca, dinheiro do gostoso do chefe. Ou que se reúne em patotinhas de mãos dadas e felizes, enquanto um monte de gente se fode. Enquanto um monte de autor não quer que se foda dos outros. Eu também não, quando eu brinco, assim, não, quer que todo mundo se foda, não é nada, quer que todo mundo se foda mesmo. Mas por outro, tem um lado humanitário, né? Que não, temos que fazer alguma coisa, tem que construir, ninguém pensa em construir nada. HQ e companhia, veja o que esses caras fizeram. O que o Omelete fez, ninguém faz nada, cara. Em compensação, você pega esse produtor que eu estou conversando, ele recebe trabalho, ele recebeu meu trabalho com toda gentileza, toda bondade, avaliou, porra, tal, é muito bom, ah, está sendo iludido, está sendo enganado. Veja como já está na mente da pessoa o derrotismo, né? Cachorro vira-lata, brasileiro é um cachorro desgraçado, sarnento, mulambento. O outro conseguiu publicar o quadrinho dele, conseguiu publicar mais de 40 edições, perde tudo. Mas por que perde? Porque a mente jogou aquilo na vida, e a vida é muito sábia, ela é muito inteligente, ela é um ser vivo. Ela olhou bem para você, você merece, tá aqui, vou te dar uma chance, faz. E a vida é foda, a prana, ela é foda, ela te dá uma chance, faz aí. Beleza, chega no final, porra, você não fez aquilo que você tinha que fazer, cara? Você não pensou nos outros, não deu uma foi, você revelou um monte de... Você explorou o desenhista, você fez o diabo, você foi... É isso que você quer, tá bom. Vai ser empregado, te joga lá, joga o cara num canto e fica lá. A vida é um negócio muito louco, cara, é um negócio fantástico. Quando eu era moleque, eu pensava, não, quero ir pro Japão, fui. Então, as minhas custas, a minha, com o meu dinheiro, com a minha vontade, fui lá, quero casado com um japonês, eu tive filhos, tive minha casinha, tive minha... Mas tem que pensar sempre, mas eu quebrava um galho com as coisas da Animax, eu plantava ideias, olha, tem que ser assim, você tem que pensar nisso, conteste, pense mais. Por isso eu consegui as coisas que eu queria, tudo. Tudo, mas quando você começa a brigar com coisas maiores, com o pessoal que está encalacrado, aquelas cracas, né? Os craquentos, aquelas pessoas que. Craca é aquele que fica colado na carcaça do navio, né? São pessoas que estão ali encalacrada. Eu vou lá e quebro aquela craca, que é para o meu navio poder ir para frente. E para o navio dessa craca, para ela sair e recomeçar o ciclo para fazer direito. Olha bem, eu vou fechar o podcast, eu falei que ia fechar. Olha bem pra cara dessa gente, vê se eles são felizes. Olha pra cara, pra foto desses caras. Pega aí, puxa aí. Você sabe desses putos que eu tô falando? Você sabe que eu tô falando desses filhos da puta? Olha pra cara dele, vê se ele é feliz. Ah, eu não sei identificar, então você também não é feliz. Eu sei identificar a pessoa quando ela tá feliz. Pega uma foto minha, as fotos que eu apareço, eu sou um cara feliz, meio doido. Que a loucura que me segura, né? A loucura que me segura. Se não fosse minha loucura, eu tava fodido. Mas eu sou um cara feliz. Não totalmente feliz, mas eu estou sempre, cada vez mais, querendo ser mais feliz, realizando meus objetivos de vida. Vocês não realizam nada, isso é muito triste. Vocês se enfiam num canto, vocês acreditam na televisão. Esse negócio do Batar ou Bin Laden, ele não morreu porra nenhuma, é mentira. Eu assisti um documentário da BBC maravilhoso que explicou o porquê da Al-Qaeda não existe. Não existe Al-Qaeda, isso aí é invenção dos neoconservadores. Estados Unidos é uma mentira, é mentira! Você se lembra quando eles estavam bombardeando lá no Afeganistão as bases secretas da Al-Qaeda? Não, não sei o quê, não tinha nada. Porque não existia nada. Eles invadiram a porra do Iraque, armas de destruição, é mentira, não tem nada! Não tinha nada, e foram lá. Pré-sal, o pré-sal, eu tô achando que é mentira também. Esses caras mentem. A função dos políticos eram eles nos anos 50, eles passavam aqueles ideais de futuro maravilhoso, Brasil moderno. Aí eles viram que não dava certo, que não ia rolar. Aí eles começaram a plantar medo. Medo, porque eles acham, eles têm um fundamento filosófico, mas eu não vou falar sobre isso hoje, que o tempo está acabando. A função desses caras é mentir para você, otário. É mentira. Bin Laden já tá morto faz tempo. Ele tava doente, fudido. O que eles fizeram lá foi uma armação para poder dar uma, levantar a carreira do neguinho lá do Obama. Para eles poderem, né? Porque não tá resolvendo essa porra dessa economia. E eles precisam ganhar dinheiro com guerra. Que a economia dos caras é com guerra, e é petróleo. A dependência. E aí vai, né? E você não se esqueça que aquele ataque ao Pentágono, no 11 de setembro, eles falaram que foi um avião. É mentira, que ela foi um míssil. Avião deixa teco, deixa a bunda da asa, assim, da traseira, deixa. Trem de aterrissagem, não tem trem de aterrissagem nenhum. Foi um míssil. Quem é que disparou esse míssil? Era um míssil de alta tecnologia que ninguém tem acesso, só eles. Existe um plano, inclusive do tempo do Kennedy, que para poder movimentar as massas em direção a um objetivo, inclusive para derrubar o World Trade Center. Claro que no caso foi um outro, não foi o Bin Laden que financiou, foi um outro maluco que pediu dinheiro pro Bin Laden, mas o Bin Laden não deu. Ele arrumou de outro jeito e conquistou e foi lá e fez. Mas ainda assim essa informação é dúbia. Porque esses caras são muito mentirosos. Meu, você não entra nessa. Não entra. Esse povo é mentiroso pra caralho. Porque eles querem te impor cada vez mais medo. Não entra nessa. Tudo mentira. Mentira. A Inglaterra mente pra caralho. Como é o caso de. Eles estavam. Foram lá buscar no meio do Afeganistão. Temos experiência com terrorista, que não sei o quê, vamos ver se te. Ah, foram lá, passaram dois, três, quatro meses, não acharam nada, não tinha base fortificada nenhuma. E você esquece, porque não só você esquece, porque você não se liga. Porque a função da televisão é mentir. A mídia é muito mentirosa, a mídia compra as ideias que o governo passa, para que o Estado passa para eles aceitam. Nada me tira da cabeça que esse negócio do pré-sal é mentira. Mas ninguém vê nada porque tá todo mundo no bolso, todo mundo quietinho. Então você tem que ter um pensamento independente. E se você tem um pensamento independente dentro da sua área, inevitavelmente os caras vão vir para cima. É que eu sou pequenininho ainda, né? Eu não sou de nada. Eu não quero me meter em política porque eu acho isso nojento. Mas veja bem, quando o poder de um camarada ele começa a contestar, os caras vêm para cima. Lembre-se da frase que o BK colocou aqui no podcast, né? Só a verdade dói, né? Ninguém vai brigar quando é mentira, só vai brigar quando é verdade. Então pensa nisso. Valeu, negada. Um abraço. Tchau.